Como já houvera ouvido falar essa frase de Chico, que em casa que muito cresce o amor desaparece, resolveu consultar a Chico Xavier sobre qual o tamanho ideal da casa espírita. Foi conversar com ele e Chico lhe narrou uma pequenina história, dizendo que um príncipe na Espanha tinha um amigo religioso, de quem tinha uma grande amizade. E quando se tornou rei, convidou o seu amigo para se tornar um grande bispo, administrar uma grande região da Espanha, ter uma grande responsabilidade, um grande papel na sua missão na área da religião. Entretanto, o amigo do príncipe lhe disse: "Senhor rei, eu não quero. Eu prefiro que o senhor me desloque, me coloque em uma posição pequena. Eu prefiro ser pároco em uma pequena cidade do interior." E Chico ilustra, através dessa história, que, em verdade, aquele trabalhador não queria grandes responsabilidades. E, por isso, o caos se chama o tamanho da preguiça. Então, vemos que, na verdade, o tamanho da casa espírita não é o que importa, mas sim o nível de fraternidade, de amor, que nós encontraremos entre os seus participantes. Chico, então, diz ao seu consulente: "Já que você vai construir uma casa espírita, faça grande, de preferência de 2 andares. Porque ele sabia da grande demanda que as casas espíritas iriam ter nos anos vindouros, como estamos assistindo nos dias de hoje. Então, uma solução para que as casas grandes evitem tornarem-se repartições públicas frias, com a recepção não calorosa, é seguir o próprio codificador, estabelecendo estudos em grupo, como nos prescreve a Federação Espírita Brasileira, através do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, ou de O Livro dos Espíritos, ou de O Estudo da Mediunidade. Naqueles pequenos grupos se formarão vínculos, as pessoas criarão amizades e poderão participar, tirar suas dúvidas, interagir. Porque o que é o que observamos na prática? Normalmente, a pessoa vem a uma casa espírita para uma palestra pública, senta ao final, normalmente, com vergonha, não se identifica, porque ninguém normalmente lhe pergunta o nome ou a que veio, assiste uma palestra, 2, talvez 3, e se o palestrante fizer alguma colocação que não soe bem àquele participante, ele poderá ir embora e não voltar jamais. Ou então chega com um grave problema, normalmente somos trazidos pela amiga dor e não somente pela curiosidade, e como toma um passe e não fica imediatamente curado, porque ele pensa que é passe de mágica, enquanto que o passe é um tratamento continuado, tratamento permanente, que deve ser continuado, ele abandona a casa espírita e os seus dirigentes não têm sequer a estatística de quantas pessoas entraram na casa e quantas pessoas evadiram-se dela. Nós temos perdido muitas pessoas que têm procurado a casa espírita por conta disso. Nos Estados Unidos, os dirigentes de casas espíritas lá reclamam que os americanos, que os nativos, não gostam de palestras, normalmente, porque eles querem interagir, eles querem fazer perguntas, sobretudo porque aquele assunto é muito novo para eles, eles querem participar. Então, através do estudo em grupo, nós permitimos que a pessoa participe, que a pessoa tire suas dúvidas, que a pessoa interaja com o grupo. Não se propõe nesse estudo, que denominaremos daqui para frente de GEP, Grupo de Estudo e Prático do Evangelho, transformar, converter ninguém na doutrina espírita. Essa é uma das primeiras vantagens. A pessoa, quando chega nesse grupo, ela é orientada que não deve abandonar sua religião, que não é necessário deixar de ser católico ou evangélico ou budista para poder se beneficiar daquele tratamento, que não é um tratamento do corpo físico, mas do corpo espiritual, do perispírito. Nós diremos para ele que ali simplesmente estudaremos o Evangelho de Jesus em busca de harmonização, de melhoria do nosso padrão vibratório, para tratarmos